escuta. Push. Atenção, mil pés, o Quebec Fox. Tem autorizado, Veracruz, mil pés, decolando no 7. Após a colagem de curva direita, via corredor Axé Caixa Prego, acionado o código 0135, controle opera em 120.8, a torre 1895. Estimativo, qual parte se encontra? Parte 4, copiado. E qual é o POB? Entre, chama a torre a presente para acionamento da decolagem. O ajuste MI-14, bom voo. Delta Quebec Fox prossiga. Funcionamento, após a ponto. Pronto, tarde. Delta Quebec Fox. Vira o táxi, reporta na Oscar, o ajuste 1-0-1-4, Delta Quebec Fox. Delta Quebec Fox, recebido ingresso na 7, pode linha do PRO. Delta Quebec Fox, livre decolagem da pista 17, o vento 180 graus, meia dúzia de nós. Delta Quebec Fox decolou ao 5-4, controle em 120.8. 120.8, Fox. Equador, Delta Quebec Fox, aberto Delta Quebec Fox, bom dia. Delta Quebec Fox, acione 0135, no transponder, posição normal, aqui antes de lá no Brasil, achei a meu pé, quando parou da barra. 0135, vai corredor, achei meu pé. Fator uniforme Lima Lima Rocha, PC. Uniforme, eu Sete Lima Lima Oscar, plano de Veracruz para Terra Vista, alternando para Conquista, correto? Sete, acione código transponder 5061. Qual a sua posição agora? Acionado 5061, já duas vezes fora do aeroporto de área do aeroporto da Bahia. Sete. Está sem condições visuais. Qual o nível de cruzeiro? Vai subindo 065. 065. Subi e mantém o 065. Do visuais. E malimão. Possível ser estimado de pouso em Conquista. Ao 1127. 1127, copiado. Firmando 065 para Conquista. Afirmativo. Eu vou direto com o Diante da Conquista. Qual que será a frequência ali em 245 para a coordenação? Está sendo local. Siga, Oscar Delta Bravo. Oscar Delta Bravo, acione 5062 no transponder e confirme o nível de cruzeiro até Terra Vista. Tem mil pés, é isso? Até meu pés, com 062 no transponder, quando possível ser estimado para o pouso, o através de Coral e Ilhéus. faço, guardo o comando para o Ilhéus e Coral. Sai uniforme Lima, Lima Oscar, Salvador. Lima Oscar, na escuta. Defique seu código para 5161. Lima, Lima Oscar. Bom, silêncio 5161, Lima Oscar. Ah, confirmando sua alternativa é Porto Seguro, Lima, Lima Oscar. Afirmativo. Recente. Eu também gosto, prossiga. Bom dia. O destino é Serra Novembro, é Júlia de Ores. Qual altitude para prosseguir? Firme altitude que vai prosseguir para Serra Novembro, é Júlia de Ores. Mantenha-se condições visuais, um no meu pé inicialmente pela linha do litoral e aguarde ascensão nível 1 no 5 no meu tanguário. Acione o código 5063. Lima, Lima, Oscar, informe chamado de pouso em conquista. Chamado de pouso 1-1-3-4. 1-1-3-4, copiado. Litoral e aguardar, mantendo 1000 pés, vai cruzar a final da 35 e da 28 e só após vai estar autorizada a atenção 1-5, ok? Tá perfeito, então vai manter meu pé após o cruzamento, vai solicitar e aguardar a autorização para atenção. Mantido, V14, o ajuste, mantenha 1-1000 pés. V14, ok, obrigado. Bom dia, o gol 1963, informação hotel, posição 1-1, autorização para o Galeão. 1963, bom dia, hotel confere para o Galeão, decola da pista 10, com curva direita, perfil da saída da Euler de Irume, OP9857, Monstro, conforme a rota do plano de voo. 5107 no transponder, controle no 208. Seria o nível, por gentileza? 360 para o Galeão. Exato, Galeão, 360, via para November 857, decolada 10, curva direita, Tael, Leda e Irume. Controle 120.8 e o transponder 5157, gol 1963. 5107 no transponder, gol 1963. Correção, transponder 5107, gol 1963. Posicionamento correto no portão 1-1, no chame pronto. Chamarei, obrigado. Tudo bem, prossiga pelo litoral. Através da posição coral para ingresso na terminal Ilhéus, alterna a frequência de Ilhéus 1201. A 120.1. Positivo. Só me confirmando seu estimado para o través de Ilhéus 1-1-1-4 e pouso em Terra Vista 1-1-4-4. Salvador, Leone Oscar, é de Belone, 065, solicita a ligação para o número 085. Ah, o Lima, Lima Oscar? Firma. Autorizado, atenção, 085, Lima, Lima Oscar. Leone Lima Oscar, 085, graças. É um hotel, informação em curso. Da Eulia de Irume, é a saída. Meu Tango Oscar, chame a Torre Salvador na frequência 98, decimal 95 para o cruzamento das sinais informada. Campos 295, ok, muito obrigado. Papai, eu informo, Oscar Delta Bravo, Salvador voltando. E Salvador, bom dia, o Papai Tango Romeu Tango Oscar. Bom dia, Romeu Tango Oscar, prossiga. É na sua escuta, agora... Mantendo meu pé, sei, solicito autorização para cruzamento da Sinai. Está autorizado. Cruzamento do final da 1735 e da 1028. Reporte quando no através de buraquinho com os eixos livres. Ok, chamará através de buraquinho. Muito obrigado. Ok, através de Léus, 1039 Zulu e para Terra Vista, 1211. Cruzamento correto, chame pronto, chame 621 no portão 10. Tem uma condição, para a 2191. Solo Salvador, bom dia, o Alfa Yankee Delta. Alfa Yankee Delta, prossiga. Bom dia, senhor, Alfa Yankee Delta, está no pátio 3, solicita reboque para a posição 1 do pátio principal. Autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal, o Alfa Yankee Delta. Afirmativo, autorizado, então chamará para ingresso a parte principal, Alfa G. Fala, bom dia, gol 1895, do Mansão Hotel. Quantos acordos é a Brasília? O 265 hotel confere para Brasília 360 autorizado, decola da pistola 0, curva direita, sai da arbó, elefa, topes 117, conforme rota. 51 no 5 no transponder, controle no 208. Perdão, 360, depois 117, decola da pistola 0, primeira curva à direita, arbó, elefa, controle 208, transponder confirme 51-15. Certo. 09, chame pronto. É pronto, gol 85. Sim, 5195, transponde pro gol 1865. Gente, boa noite, obrigado. Meu Tango Oscar, controle 1208. Ok, 1208, obrigado. Controle o meu Tango Oscar na sua escuta. Já encontrou o cruzamento. Tango Oscar retornando para Salvador, agora está livre a sessão a nível 1-5. Vai manter o litoral? Nós vamos manter a proa de João Pessoa direto. É a sessão para o 115 agora, autorizado? Negativo, estou autorizado nível 715, o Romeu Tango. Tango Oscar 115, ok, obrigado. Salvador, bom dia, Oceanair 6225, informação hotel, Brasília 360. Oceanair 6225, bom dia, hotel com ferry para Brasília, prepare a boa eleva. Boa eleva, aguardando, 6225. Autorizado em ingresso no pátio principal, reporte quando termina no gate 01, no Alfa Yankee Delta. Afirmativo, então autorizado chamará a calçada no gate 01, no Alfa Yankee Delta. Muito obrigado, tenha um bom dia. É, já tem que dar o suficiente do termo rebote. Salvador, muito bom dia, aqui é o Google, aí o 6, são 7 mil. Ouvi-me quem chamou o solo para cópia? É o Gol Tango Índia, faixa 6, posição 7 mil. Golf Alfa Tango Índia para reboque? Sim, para o pátio principal, posição 4, conexão com a era. Chame para ingresso no pátio principal, o Golf Tango Índia. Assim. Lima, Lima, Oscar, Salvador. Lima, para escuta. Escuta, sem visuais no 085, agora vai chamar o centro Recife, frequência 1288, alterne 135, decimal 3. Lima, Lima, Oscar, 1258, alterna. A primária 128, decimal 8, 1288, e a secundária 353 para informação e alerta com o centro Recife. Aqui a primária 128 decimal 8, 1288. Gente, 1288 e auxiliar 135 decimal 3. Bom dia, então bom voo. Curva direita, Borelefo, Zulu no 7, 51, 17 ao transponder, 1208 é o controle para o 6225 que está no 06. 06, portão que se encontra? 0602. Pela 6225, solo. Na escuta. 06, portão, confere. Afirmativo, 06. Obrigada. Golf Tango Índia autorizado ingresso na, no pátio principal, após quando termina no gate 04. Imagino, prosseguindo o repórter, informaria o 10. 21 para puxo no 10? Acima, acima, 10. Autorizado, sanitário. Fala, obrigado. Terra Oscar Juliette, chame na frequência 208. Bom dia, Serra Oscar Juliette, prossiga. Decolado de Serra 90, Victor Romeu, com destino a Brasília, está cruzando o 1810. A ideal seria a 220, a ascensão 225 agora de cruzando. A ideal é a radial 225 de Salvador? O ideal é a radial 220 de Salvador. Para Brasília? 270 de Salvador. Ok, recebe para 270 de Salvador. Prossiga em condições visuais, ascensão ao nível 2, corrigindo 1025. Acione o código transponder 5064 no Terra Oscar Juliette. 5064 no transponder, vai interceptar 270, destino Brasil, Terra Oscar Juliette. Você está na radial 285 agora, no momento, passando 2200. Afirmativo, eu mesmo, para evitar formações, vou ter que manter essa proa por umas 5 milhas aí, por uma esquerda, com o próximo. Eu tenho um indicativo do tráfego que decolou antes do senhor, de Vera Cruz? Negativo, posso tentar finalizar, se quer precisar. É que já está aqui a 37 milhas, na radial 262, cruzando 2.500 pés e já não houve contato bilateral com o controle. Deu quanto de navio, grande forma. Ok. Alô, será 6221? Siga. Pronto, tá com 149 a bordo, temos 3 horas e 40, o Fernando Campinas. Livre táxi, até o posto de espera, Pátio no Índia, quando lá torre, 1985, a gente chega no 04, ótimo voo. Obrigado, inicial 6219.